Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. É isso aí, o Tino manda mais uma pra nós aqui, porque tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, falando, e eu queria dizer que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu sou o Fernando, e eu sou bonito e forte desse jeito, que eu fui criado à base de leite de burra. Oi, eu sou o Bruno, e estava jogando bola com o Hector Bonilla. Oi, aqui é o Alemão, e eu prefiro morrer do que perder a vida. Aqui é o marido da Naná, e eu tô com saudade da minha véia. Hoje é episódio especial, mas é o primeiro, né, cara? Mas é especial por isso. Aí o primeiro episódio aí, a gente vai falar hoje de Chaves e Chapolin aí, que marcou a infância, né, camaradas aqui em volta da gente. E hoje vai estar cheio de curiosidades aí, o pessoal trouxe muita coisa bacana pra estar falando aí, é só ficar ligado e vamos pros e-mails. Bota a música do e-mail aí, ó, miserável. É isso aí, vamos pros e-mails então, agradecendo aí a galera aí que entrou em contato com a gente via comentário, via e-mail aí, né? Logo mais aí a gente vai estar aí também com Twitter e mensagem de voz pra você. Eu assisti o Twister, né? Eu lembro do furacão. Ô, oh, ventania da vérmia, cara. Aliás, se você é usuário do Twitter aí, né, e quiser tá já seguindo a gente, apesar de não ter nada lá por enquanto, mas se você quiser já colocar lá o Twitter lá pra tá seguindo a gente, é twitter.com/toscochanchada, beleza? É isso aí, Alemão, muitos e-mails hoje aí. Vários e-mails, vamos ler alguns, essa merda. É isso aí, antes de ler os e-mails, eu quero agradecer aí ao pessoal aí do podforum.com.br pelo trabalho aí, pela divulgação dos podcasts, pelas dicas aí, o pessoal muito bacana. Agradecer também a lista Podcasts Brasil, que o pessoal aí divulgou bastante podcast aí, trazendo opiniões, trazendo dicas aí, como a gente tá começando. A gente agradece aí por todas essas dicas, beleza? Vamos pros comentários então do blog aí, né? O Rafael Martins aí do Aperte F5. É um podcast muito bacana aí que o pessoal tem feito aí. Eu sou ouvinte assíduo aí do Aperte F5. Inclusive, esses dias rolou aí um episódio sobre como montar um podcast. Quem não ouviu, vale a pena as dicas aí, beleza? É isso aí. O que ele manda aí, Alemão? Bom, ele faz umas críticas, assim, construtivas. Diz que as falhas são normais no início, com vozes sobrepostas, voz baixa de alguns. É porque o microfone era uma porcaria, né? E ele diz, acho que deveriam falar menos palavrão desnecessárias. Bom, a gente tentou, vamos ver o que vai dar. É isso aí, Rafael, valeu. Fica ligado aí no Tosco Chanchada Podcast. Muito obrigado pelas dicas aí, vamos ver o que vai dar. Mais um comentário aí também do Vanassi aí, do Aperte F5, não, ô louco. O Vanassi lá do Depois das 11 aí, é um podcast também muito louco, pra quem não conhece. Ele deixou algumas dicas pra nós aí também, né? Gostou muito aí. O que ele diz aí, Alemão? Ele falou... Muito legal, galera, baixei o episódio e ouvi inteiro. Isso aí já é um grande começo, porque nem a gente conseguiu ouvir inteiro depois de terminar. Aí ele falou também, gostei das ideias, gostei da ideia dos temas inusitados e do humor escrachado. Os e-mails foram muito bons também. E vai ter mais daqui a pouco. Valeu aí, Vanassi, fica ligado no Tosco Chanchada Podcast, longa vida aí, eu depois das 11. Mais comentários aí, Alemão? Tem alguns aqui, posso ler? Deixa eu ver, peraí. Tem uma aqui da Miss J, que deve ser a Juliana, né? A própria. Ela disse, porra, vai ser difícil essa galera falar menos palavrão, caralho. Aí, inclusive, o Vinícius fez um comentário de um programa que passa na Discovery, acho que é. Cara, eu acho que é no History Channel. Passa no History Channel, que chama Lutas Jurássicas, e inclusive é ela que faz as traduções, perna, é isso? Isso aí, Juliana aí, né, falsa modéstia dela aí, é um negócio, aliás, a modéstia dela aí, né, impede de dizer que ela é uma excelente tradutora aí, tem feito trabalhos muito bacanas aí no History Channel, e logo logo a Juliana vai estar participando aí também do Tosco Chanchada Podcast aí, com algumas coisas bacanas aí. Valeu, Ju! Abraço pro Fabrício aí também. E fica ligado no Tosco Chanchada. Valeu. Deixa eu só terminar, peraí. Ela diz, achei injusto que o Vinícius falou do de Lutas Jurássicas e não citou meu nome. Eu que não queria nem comentar que sou querida, linda e gostosa e bem sucedida tradutora da turma. Virei fã ou cliente ou freguesa ou partidária, qualquer coisa. Whatever. Valeu, Ju, obrigado. Cara, tem uma aqui que depois de meses descobri que era a minha esposa. Escreveu muito massa, vocês estão bizarros. Ela colocou um pseudônimo aqui que eu me recuso a repetir. Mas descobri que era ela, então obrigado. I love you. Valeu, valeu. Tem aqui o comentário do próprio Vinícius que participou do. Porque não tinha comentário, então ele resolveu falar um monte aqui. Escreveu, verdade, vocês deveriam falar menos palavrão. Aí ele pede desculpa pra Juliana, já citado em cima, porque não ter citado o nome dela. Ele disse que no próximo que ele participar, ele vai falar o nome dela, mesmo que não tenha nada a ver com ela. Mais algum aí? Aliás, chegaram vários, né? Eu acho que se você quiser aí ler todos os comentários aí, você entra lá no toscochanchada.com, no episódio zero aí, se você não ouviu, né? Não deixe de ouvir aí, né? O episódio zero, que foi o nosso episódio piloto. E ficou bacana aí os nossos ouvidos, né? Mas posso dizer que pra quem não tá acostumado, ele traz vários efeitos colaterais, beleza? Isso aí, Alemão, e os e-mails? O que chegou essa semana? E-mail! Bom, pra mim chegou de sempre, né? O mesmo colega meu, o tal de Spam, Spam, saudades de você, chegou um e-mail dele falando sua senha do banco precisa ser renovada. Poste sua senha aqui antiga e enviaremos por e-mail a sua nova senha. Eu queria dizer, Spam, que eu já mandei a minha senha, eu sei que é verdade, confio em você, sei que você é um cara bacana, já mandei minha senha do banco, inclusive, eu sei que você não vai fazer nada de mal com ela. Obrigado, Spam. Isso aí, chegou um e-mail pra mim essa semana também, aí, na verdade, eu acredito que foi um erro, então eu não quis, né, abrir o conteúdo do e-mail, que, aliás, os anexos, né, que diziam sobre as nossas fotos no motel, como, né, eu não tirei foto nenhuma em motel, então eu acredito que esse e-mail não é pra mim, né, então mesmo assim eu agradeço e pode deixar que eu não vi nada demais, tá? Eu não sei como pode essas fotos, eu também já recebi, deve ser, foi no mesmo motel, eu acho. E sempre os anexos dessas fotos nunca estão no lugar onde é o anexo normalmente, né, sempre tá num link meio suspeito. Mas eu acredito também nessas fotos. Né? Não, nós todos acreditamos. Deve ser verdade, isso aí. Né? Tosco Chanchado aí em prol dos e-mails verdadeiros, né? É isso aí, galera. Fica ligado que hoje aí vai um episódio muito bacana sobre o Chaves aí. A gente teve alguns probleminhas aí na primeira parte do episódio aí, nos problemas com o áudio. Desiste não, que vai melhorar daqui a pouquinho. Isso, deu uns problemas aí na edição, não sei porquê, mas o início tá meio ruim de entender aí, mas se faz um esforçozinho aí pra entender. Entender, tá? E depois a coisa fica boa. Posso ler uma carta? Deve. Eu recebi uma carta, dizia: querido Nonô, você é o marido da Naná, né? Eu queria dizer pra esse fã que me escreveu que eu sou o marido da Naná. Quem não lembra, mas Naná saiu do Big Brother já, mas então vou ter que escolher um nome pra ele agora. Vai ser Nonô, já tá escolhido. É isso aí, galera. Fica ligado aí que muita coisa boa vem vindo aí. Valeu. É isso aí, Vicente. Estreado Chaves estreando no Brasil aí, cara, em 84, no programa do Bozo, cara. Pra quem lembra do Bozo aí, eu vi o Bozo. Não, eu vi ao vivo, já disse, né? Mas eu não vi. Eu quero pular, essa coisa é minha, eu nunca falo sobre isso. Você tentou no colo do Bozo? Não, ele tentou me decapitar, cara, com um vinil. Verdade. Não ouviu o zero, não? Eu não ouvi o episódio zero, rapaz. Pra quem não ouviu o episódio zero. Vai lá no blog lá que tá indicando o link lá pro episódio zero, em que você vai saber aí a história do Bozo tentando decapitar a molecada aí. Ou você abaixa a barrinha que deve ter aí na barra. Isso. Do ladinho direito ali tem também. Em 84, Chaves começou aí com 3 episódios só, né? E fez o maior sucesso. Aí o pessoal comprou mais uns lotes aí em 86, 88 e 91. Diz a lenda que foram feitos aí 1000 episódios do Chaves, cara, mas se foram feitos 1000 episódios, não chegou nem a metade aqui no Brasil. Nossa, não chegou nem a metade, repete pra semana. Sabe que tem uma lenda que inundou uma vez o SBT e acabou com um monte de episódios. É, eu conheci a lenda, é um pouco diferente, era um incêndio, na verdade. Não, mas é. Acabou um monte de coisa, inclusive o famoso episódio da pichorra. Você não esperou falar, teve um incêndio, aí os bombeiros foram lá tentar apagar e alagou. Bonito! Era na Barra Funda. Rolou uma briga aí, eu lembro que no Pânico... Passou aí um documentário aí com o Kiko, cara. E o Kiko lá, todo revoltado com o Bolanhos e tal, né? Diz que ele deu muitas brechas. É mercenário. É. Mas assim, uma coisa a gente tem que tirar o chapéu pro Bolanhos, cara, porque na época a Televisa não apoiou o Chaves, cara. Então praticamente ele teve que tirar aí todo o custo, né, do programa do bolso dele, cara. O Bolanhos é gênio, cara. Não, o cara é foda. O cara criou um negócio que eu fico todo. E é incrível como as coisas dão certo, né, cara, pra certas pessoas, porque como ele não tinha grana, ele fez o cenário de isopor, as cadeiras e tal, e é o carro-chefe, cara. Era o famoso Aerolitos. Tanto é que tá no encontro de um carro. É verdade, é verdade. Tá vendo? Não é pouca porcaria. É. Inclusive, temos uma entrevista hoje com o governador do Seu Madruga. Ah, tá bom, mentira. Né? No final desse episódio, aguardem. Vai ter uma surpresa. É isso aí, Bruninho. É, conta pra gente aí aquela história, cara, do Chapolão lá, do Pé Preto, é isso? Isso, tem uma vez que eu não tenho citado no programa de Trapalhão, todo mundo fantasia de Chapolão Preto. Que grande pássaro. O sou um grande pássaro. Pássaro negro. Pássaro. Lemão, você tem ideia de quantos episódios, cara, você assistiu no Chaves? Eu acho que assisti uns 300, mais ou menos, no mínimo. Pra trás, passou um filme que eu tinha visto, cara. Põe no SBT que tá passando um diferente, cara. Já, estranho. Acho que lançaram o box aí de DVD. E o Santos comprou. Tem uns episódios. O Santos todas as cópias. O Silvio Santos mesmo passar no SBT miserável. Oi. Magia do Chaves, cara, é um negócio tão cabuloso. Houve um fato aí na Colômbia, cara, que os caras resolveram proibir aí o programa do Chaves, né? De ser o Hugo Chaves, o Álvaro Rodrigues e meio tentado, pô. Proibiram por causa do nome aí. Não, é coisa antiga. Eu acho que é antes do Hugo Chaves. E os caras tiraram, né, o programa do X-Spirit do ar e tal. Aí a população, cara, foi nas ruas reclamar. E inclusive fizeram um esquema assim de pegaram um caixão, colocaram uma TV dentro. Aí fizeram como se fosse enterro da TV. É, um ato fúnebre assim e tal. Foram lá, enterraram lá na. Pararam na frente lá, não sei se era a Câmara, não sei. É, Casa Branca, né? Onde os políticos lá se reúnem e fizeram uma espécie de enterro lá, cara. Aí depois disso os políticos viram que tinham feito cagada, né? E voltou a passar. O povo Power of Chaves. O povo unido em prol do Chaves. É, cara. No Brasil aí rolou mais de 25 gibis do Chaves, cara. Só que eu confesso que eu não vi nenhum. Porra, cara, eu achei em casa, tempo atrás, no álbum de figurinha do Chaves. Eu tive. Que vinha com o canudinho e óculos. Não, eu vi. Então meu furtado, cara. Era um óculos que você colocava e furtado. Um canudinho. Certeza, senhor furtado. É. Senhor furtado aí que era o garçom, né, cara? Da dona Florinda. Né? Eu não sabia disso, cara. Não sabia disso. Ele era um tal de senhor carequinha também que queria comprar a vila. Eu também. É o mesmo cara? Acho que é o mesmo cara. Mas uma coisa que eu. Eu tenho tão poucos anos do pai. O ator que faz Godini, cara, é irmão do Roberto Bolanho. É o Horácio, ele chama Horácio Bolanho. Bizarro, cara. É igualzinho, né, cara? Não, eu nunca parei pra reparar. Nossa, o Godini é um dos personagens mais toscos do Chaves, que cara. É isso, cara. Ele é praticamente a alma da coisa. Ele é maravilhoso, o Godini, cara. Ele na escola não é a escola. Ele é o George Harrison do Chaves, cara. É o gênio calado, cara. Mas por que você não fez nada? Que isso, cara? Eu fico lembrando daqueles episódios assim que tinha lá na escola. O pessoal disse que lá na classe tinham mais 6 personagens que não participavam, né? 3 deles tinham nome. Só balançava a cabeça, só. É, tá no lote, né? Só lá, a figuração. É, aí um belo dia aparece lá, né? Rodrigo Santoro. Santoro, né? Que fez um episódio assim, mequetrefe. Cara, que triste aquele episódio, né, cara? Ah, dá até dó do cara, muito dó. Que isso, o cara é brasileiro, você tem que sentir honra. Não, eu fiquei com dó assim, pô, o cara é muito talentoso, entendeu? Fazer um episódio assim, só daqui. O cara é talentoso, pelo amor de Deus. Não, é sim. Cara. O cara no filme do 300 parece a Vera Verão, gigante, não, cara. Não, mas aí não é culpa dele, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, pior que ele fez isso sem alterar a voz dele, o computador é a voz. É mentira, tô querendo. Ah, cara, mas ele fez filmes bons aí, pô. Pega aquele... As Panteras, nossa. Faz um marco. Não, de olhar. De olhar. Maravilha. Então, você pega, tem um filme dele, aquele Não Por Acaso, mano. Você não assistiu aí, vídeo. É um filme muito bacana. O Jabá. Né? É verdade. Cara, eu tava vendo um negócio na internet. Quando eu for pro México, eu vou querer ir no Continental Empório Acapulco. Ah, cara. Eu já pensei muito em quando casar com a minha senhora e passar o lua de mel em Acapulco só pra ir na piscina de poder. É pro Guarujá, que é a mesma porra. Pô, tem a maior piscina de água doce do mundo nesse hotel, cara. Cara, e o mais louco é que... aqui tem a informação, ó. A diária por pessoa a partir de $85. Barato. Deve ser uma merda mesmo. Barato. Aquele... Eu falei que é do mundo, mas é mentira. É a maior piscina de jogadores de Acapulco. É igual claro, assim, cara. Pequena diferença, meu, né, mundo, cara? É Acapulco. Acapulco, lá, ó, eu. Acapulco, me espera. Mas aquele hotel é da Televisa, assim, construído pela Televisa e tal, e aqueles episódios, cara, foram feitos justamente pra divulgar o hotel, e os caras ficaram 2 semanas gravando naquela porra daquele hotel, e eles não curtiram nada, nada, nada, zero, nada. Mas eu vi o Rindo no Vermelho lá. Ah, mas... Tem alguma coisa no... O que caiu, cara? Como sempre, né? Ah, miserável! Eu assisti o Charles, Hugo Chaves, né? Eu assisti muito ele, pelo discurso. Ô, oh, homem que fala bonito, rapaz! Você é a favor aí, ô... Marida, ô, Nono? Você é a favor aí do Hugo Chaves, cara, da política dele e tal? Eu gosto! Ô, oh, homem bonzinho, rapaz! Aqui deixa a gente fazer tudo! Desde que seja dentro do horário, né? Até as 10, depois pra dentro não morre. Tirando isso, ô homem bom, rapaz, eu adoro ele. Cara, por falar em homem bom, cara, o professor Girafales, ele não era só um cara alto, cara, assim, literalmente, né? Ele foi aí tudo. Era uma selva, cara. Uma singa. Isso aí eu não sei. Luto. Era pinguço também. Era um cara que vivia alto. O fato é que ele foi, cara. Ele foi um alto executivo da Televisa, cara. Eu acho que todo mundo ali era. Só o Bolanhos que não era da Televisa, cara. A Televisa comprava os caras. É. Mas ele só não era porque ele era. Eu fui convidado. É. Aí os episódios, né, da escola, cara, a maioria são feitos tudo assim, contando principalmente parte da história, falado sobre a história do Brasil. E essa parte foi toda modificada, né? Porque na verdade os episódios falam da história do México. Mas eles esqueceram a história do Brasil, alguns personagens importantes, por exemplo, Borba Gato. Nem lembro do Borba Gato, não sei quando é pra xingar a estátua. Não falaram do Borba Gato, mas eles falaram do Barbiroto, mano. Barbiroto. É, quando ele tava jogando futebol lá na vila, aí tava escalando o time e um falava, eu era o Luiz Pereira, o outro era o Ataliba, aí o outro falou, eu era o Barbiroto. Até o Rodolfo Rodrigues, cara. Pelo amor de Deus. O Rodolfo Rodrigues eu lembro, mas quem foi Barbirota? Quem foi Barbirota? Cara, quem foi Barbirota aí, Bruno? Não tem bom. Bom, se você quer saber, a gente sabe. Se você quiser saber, a gente vai Barbirota. Acesse o site. Blog de Deus. Depois de acabar aqui, a gente vai procurar no Google e vai colocar lá logo abaixo. Pra quem ligar ao vivo hoje, vai ganhar uma foto do Barbirota. Assinada pelo Chaves. E o Barbirota. Enzo Barbirota. Isso. Vamos falar aí agora das musas, né, cara? Do Chaves aí, né? Eita, cara. Só tinha filé, cara. Só filé. Inclusive aí a Dona Clotilde aí, né, a bruxa do 71, a Helena ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas do México. Pasme você. 1713. Foi a múmia mais bonita de todos os tempos. Detalhe com a Hebe. O detalhe é que foi em 1940, mas, cara, convenhamos, a gente, assim, vê nos filmes os mexicanos, assim, com aquela cara de peruano e tal, né? Não, assim, mexicano tem... Vário. Né? Aquelas... Mexicano tem cara de mexicano. Então, mas as da TV, cara, porra, são só mulheres. Ela tem bela perna. Cara, o Rebelde... Vê a Thalia, cara. Cara, o Rebelde, cara. Aquelas meninas lá, o que, que é aquilo? É verdade, tudo de colegial. É, cara. E elas olham pra mim e falam... Tequeiro. Eu piro assim, com tequila. Tequeiro. Eu lembro que tinha um episódio que tinha uma... Como é que era o nome da mocinha que o Chaves... Chaves fica Pathy. Apaixonado, Pathy. Cara. É a Pathy. Eu lembro que a mãe da Pathy, oh, cara, a mãe da Pathy, era, cara. Era uma mil. A Pathy mesmo. Cara. A Pathy, ela é filezinha. Ela é pitelzinha. É, né? Ela dá uma... Né, eu lá em casa. Uma mordida, né, cara? Oh, teve... madrugada. madrugada. Oh, a gente conhece... Você falou da tia da Pathy, a gente conhece a... Ela chama Glória, né? E a gente conhece uma, mas teve... Três atrizes que interpretaram ela. Promíscua. É. E foram. E a gente só conhece uma, na verdade, que o nome dela é Regina Torné, não é Regina Casé. Torné? Graças a Deus. Torné, mas tinha mais alguma, assim, que era gatinha, cara? Se bem que, assim, ó, os episódios aí do Chapolin, cara, a Dona Florinda, Dona Florinda. Ela tá, né? A Dona Florinda é promíscua, né, cara? Ela mudou ali todo mundo. Não, é verdade, a Dona Florinda, ela fez a festa ali, cara. Não é à toa que o Chaves tava com ela, né? Não, ela e não é pedofilia isso, porque ele... Não, ela pegou um monte lá, cara. Se eu procurar aí na internet, tem a lista. Fez a festa, rapaz. Nossa, com aquela carinha, né? É. Aqueles bobzinhos na cabeça, né, cara? As santinhas são as piores, cara. Sinira! Sinira! Cara, eu lembro daquele episódio do Chapolin, cara. Ó, já tô entrando em Chapolin, mas... É que é isso. Eu acho o Chapolin melhor que o Chaves. Deixa eu dar um depoimento. Por favor. Vocês estão falando da bruxa de 71. Eu lembro, em 1940, eu tinha 76 anos naquela época. Eu achava ela um pitel. Ô, mulher bonita, rapaz. Eu gostava dela já. É torneadinha. É, era torneira ela, torneira mecânica. Eu lembro aquele episódio do Chapolin que descobriram aquela tinta invisível, cara. Aquele episódio lá. Tinta da invisibilidade. Tava. Revisando o chroma key com tinta amarela, se torna invisível. É verdade. Nossa, cara, é mesmo. Olha os milagres da TV. Eu lembro do episódio que o Kiko e o Chaves, voltando pro Chaves, inventam uma tinta invisível lá, que na verdade não é invisível. Acaba jogando nas costas do seu Madruga, do seu Barriga, é que os dois são gordos. E aí o seu Barriga começa a colocar a mão pra trás, cara, e o Chaves pensa que o homem invisível tá torcendo o braço dele. Cara, seu Madruga era considerado pelo Bolanhos aí o melhor ator deles, cara. Era, foda, era o mais fodão de todos. Inclusive, cara, quando o seu Madruga aí bateu com as 10, cara. Saudoso Dom Ramon. Praticamente acabou o programa, porque a galera desanimou total, assim. Diz que a bruxa do 71 chorou do lado do caixão dele lá o enterro inteirinho, quase foi junto com ele. Amor. É, diz que depois da morte dele, ela ficou muito mal, assim. Aliás, surgiu uma outra série depois que ele morreu, que se passava num hotel e tal, né? Mas não vingou. Os anos também não comprou. E não comprou, né? Passou na CNT. É, coisa rara de se achar hoje em dia. Só por curiosidade, até que ano que o Silvio Santos comprou, não sei se vocês sabem, um episódio do Brasil? Ninguém sabe, pô! Cara, acho que é vitalício, né? Acho que já é do Silvio Santos. Não. Até que ano, até qual temporada ele comprou? Ah, tá. Cara, eu não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Na base de dados de vocês? Não. O MySQL travou aqui, cara. Não tá funcionando aí. Verdade. Mas o fato é que Chapolin, cara, era um gafanhoto. Gafanhoto? Você sabia disso? Pequeno gafanhoto. Ele era um gafanhoto, cara. E o alemão sabe a história da roupa dele aí. Porque era vermelha, né? Sabe, agora ele vai contar pra gente. Diz que na verdade era pra ser verde, mas no dia da estreia lá não tinha outro pano pra fazer. Fizeram o vermelho mesmo. Por isso que tá aqui no Tosco Chanchado. Não, meu, mas olha que coisa, né? O cara não tinha grana pra fazer cenário, faz um cenário de isopor e dá certo. O cara não tinha escolha da roupa do super-herói que ele criou. O cara bota lá um vermelho e amarelo, dá certo. É a liga, né? Vermelho e amarelo, McDonald's e tal, você já viu, né? Dá tudo certo. Ele escreveu Chapolin. Quem? Chapolin? Não, come ele mesmo. Ô, oh, louco, que coisa. Que coisa doentia, meu. O cara tentando transar com o Chapolin, pelo amor de Deus. Dá um bilhete, né, pro Bolanhos, cara. Faça uns números aí pra mim. O Fernando com aquela marreta biônica. Cara, minha marreta biônica. Que medo, né, cara? O problema é pior de mim na colina. Isso que acaba com a minha vida. Não adianta nada ter marreta biônica e sofrer de nanicolismo. Nanicolismo, né? Cara, mas, ô Bruninho, a gente levantou uma questão agora há pouco aí, cara. Mas o que que realmente tinha, cara, naquele saquinho do Dr. Chapatinho, cara? Nossa, cola. Acho que era meio que o chapéu do Presto, assim, né, cara? Acho que abria aqui na cabeça aí. Bolsa do Félix. Aliás, sabe quantos anos o seu chapéu tem? Todos! Ah, garoto! Aí o Chaves também é conhecido com, assim, por vários bordões aí, né, cara? Ninguém tem paciência comigo. O tal do ninguém tem paciência comigo. Tá bom, mas não se irrite. O zazazaz. Vem aqui, pega na minha benga. O nome dele? Para o alto e avante. Pega na minha e fala I love you, não é? Super gêmeos, foi, né, cara? Super gêmeos ativar, né, cara? Mas você sabe que a série também é rodeada por vários boatos aí, famosíssimos. Boatos, né? Boatos. Tem um que diz que todos eles morreram no acidente de avião junto. Outro diz que tá aí, cara. Se for, talvez não seja um boato. Não, é que apareceu aí, né, esses dias atrás, sei lá. Outro diz que o Kiko e a Dona Florinda já foram casados. Isso é uma tremenda perversão, pelo amor de Deus, cara. Não dá nem pra imaginar. Não foi? Não, a Dona Florinda é casada com o Chaves. Nossa, cara. O que eles fizeram foi um esqueminha. Foi uma fé. Foi uma fé casual. Pederastia ali, básica. Cara, e pensando bem esses dias, eu cheguei à conclusão de que o Seu Madruga não é caloteiro porra nenhuma, cara. É verdade. Na verdade, ele sempre deve 14 meses, né, cara? Eu acho que ele já pegou a casa devendo 14 meses de aluguel e nunca deveu nada. É verdade, é foda você ficar pagando também um aluguel atrasado do inquilino antigo. É, justamente. Certo, ele não pagar. É, porque sempre são 14 meses. Pensando 14 aqui, meses. Ó, no episódio lá que tem o episódio mais antigo, eu acho, gravado, que tem o Negão. Que é o Homem do Saco, né? Nem o Seu Madruga, o Negão é o Homem do Saco. Tinha um sacão, cara. E o Seu... Era sacudo. É. Era grande. Ó, o Negão sacudo. E o Seu Madruga morava na casa que a Dona Florinda morava, cara. Então, olhando por esse ponto, alguém morava na casa que ele mora hoje. Então, esse é o maldito cara que deve 14 meses de aluguel e não ele. Olha que lazarento, cara. O seu Madruga pagando o pato, né, cara? Como sempre, né? É. Coitado, ó, ele é um injustiçado, cara. Injustiçado, porque... Ah, ele não gosta muito do trabalho, ele é um pouco violento com as crianças. Né, afinal de contas, qual que é a frase célebre dele, cara? A vingança nunca é plena, matar homem comendo. A outra? Duro não é o trabalho, duro é ter que trabalhar. Exatamente, cara. Essa, todos os dias quando eu acordo, eu olho para o sol e digo isso, cara. Todos os dias quando acordo... Antes que eu tinha ouro preto, agora eu já tô vendo. Isso. Todo menino adoraria viver na loja. Que bom seria viver sonhando, sem dor, sem medo, aproveitando cada brinquedo. Tem um episódio que mostra o Hector Bonilha, cara. É, diz que naquele filme O Crime do Padre Amaro, acho que 2003, se eu não me engano, eu não vi esse filme ainda, parece que tem uma ponta lá, cara, com o Hector Bonilha. Olá. Bem conhecido como Fagundes do México. É, Fagundes. É, Hector Bonilha, na verdade, ele é um ator mesmo do México, né? É, que fez uma ponta lá no Chaves. E outro fato aí que existia, assim, né, não era ficção no Chaves, é a questão de Tangamandap, né, cara? Tangamandap existe, né? Existe. E segundo o Jaime, é uma México. Cidade do tamanho de Nova York. Só que na verdade diz que não é uma cidade, né? É um vilarejo. É, mesmo. Chama Santiago Tangamandap. Cara, tem 22 mil habitantes. E é o tamanho dos Tangamandapianos, né, cara? Tamanho do Mac. Os seus episódios preferidos, cara. Tá, eu vou falar primeiro, Acapulco. Pronto, ninguém pode mais falar Acapulco, já falei. Não, cara, é um que eu vi pouquíssimas vezes, mas é tão bom que me marcou, cara, que é o da pichorra. Foi a primeira vez que eu descobri o que era uma pichorra. Cara, né? Você não lembra da pichorra? Pichorra? Eu lembro. Então, cara. Era o bagulho que ficava pendurado, os caras ficavam massacrando lá. É porque no Brasil a gente coloca uma o Judas, bexiga, né? Mas coloca o Judas, né? É, no Brasil a gente coloca uma pessoa que faz poder aquecer. É verdade. Passa o carro em cima. É. Tomara que traduzam isso, passa pros gritos. Preocupado. Deus, a gente só tem tecnologia. Cara, um episódio que eu gostei bastante foi aquele episódio que o Seu Madruga dá aula, cara. Bom também. Se retorcendo, feito lagartixa com cãibra. E o professor Girafales entra na sala e bate palma pra ele. Né, que ele dá dicas de segurança, né? É, que não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? E você vê uma garrafa com rótulo, com uma caveira, o que significa? Aí chega o Chaves e fala, quem desenhou o retrato do Seu Madruga na lona? Meu é o Hector Bonilha, é o melhor de todos. O cara é fã do Hector Bonilha. Tem a foto do Hector Bonilha. E o filme, cara? Qual é o filme que você vai assistir? Qual o filme vai ver, pô? Filme do Pelé. Pelé. Ei, rapá! Você sabe que nesse episódio aí... Na verdade, eles vão. É, eles falam do filme El Chanfle, que foi produzido pelo Bolanhos, né? Mas quando veio pro Brasil, como o filme não passou aqui, eles colocaram o filme do Pelé, que era o filme do Pelé que tava passando na época, de verdade. Merchan, cara. Ai, vi. Bolanhos não era idiota. Mesmo, cara, o cara é foda. O cara baixava em Bolanhos. Cara, será que na verdade a Televisa não é do Bolanhos, cara? Filho, Bolanhos é a Televisa. É verdade. Televisa, Bolanhos. Cara, também tem o patrocínio da Televisa. Televisa. Sintam inveja. A melhor televisão que eu existe. O outro episódio também desse é... Quem nunca chorou ouvindo o episódio que acusam Chaves de ladrão, cara? Puta que pariu. Cara, eu não lembro. Você não lembra? Esse eu não lembro. Meu olho até hoje enche de lágrimas quando eu vejo aquilo, cara. Ser furtado, exato. É verdade, maldito. Ladrão! Pô, dá uma dó, cara. Aí, ladrão! Aí o outro, ladrão. Cara, falando em dó, teve um caso na Colômbia. O Bolanhos e toda a equipe aí do Chaves estava fazendo um tour lá na Colômbia. Aí o Bolanhos desceu do busão e chegou um menininho que vendia doces ali na região, cara. Isso. Ladrão! Não, olhou pra ele assim, cara, e tirou alguns centavos do bolso, assim, que tinha ganhado, e deu pro Bolanhos e falou assim: toma, chavinho, pode ir comprar o seu sanduíche de presunto, cara. Puta. Lixo de lágrimas de novo, cara. Eu já chorei agora. Agora eu tô chorando agora. É incrível, assim, como a molecada, né? Aí diz que o Bolanhos, ele aceitou a grana pra... Não que ele... Como é que ele é filho da puta? Mercenário. Moleque de boa. Vamos comprar mais um pedaço da televisão. Com esse trocado, dá pra fazer mais 3, 4, 5 aerolitos. Na verdade, ele aceitou pra não perder aquele lance da fantasia da criança e tal, né, cara? Aquela ideia aí. Mas isso é o que dizem, né? Acho que na verdade ele tinha mais um pedacinho da televisão. O que o Chaves falava, quando ele ganhasse na loteria, ele ia ajudar todas as crianças que passam fome, né? Tá vendo? Olha que coração bom, rapaz. Comprando a televisão. Homem bom, rapaz. Na verdade é um menino, né? É um menino com cara enrugada, né? Eu cara? Conheci ele! Todas as crianças do México têm cara enrugada. É igual o Robin Williams, cara. Ele envelhece 4 anos em 1, a mesma coisa. Cara, tem algum episódio que a Chiquinha é bonita, cara? Não. Ah, tem a do Chapolin e Marte. A Chapolin tá de... tá com o um vestido todo... É esse aqui que o Pedro que fala, cara. É esse mesmo. Nossa. Pedro não. Aerolito. Cara, sensacional aquele episódio, cara. Cara, o Chapolin... diversificar cenários, histórias, eu acho que acaba sendo melhor do que o Chaves, é menos objetivo. Oh, mas os melhores Chapolin é do Velho Oeste, cara, que eu acho. Nossa! Tem os vilões, Tripa Seca, Quase Nada, Pança Louca. Tem umas trilhas bacanas, né, cara, assim, de filmes aí do Clint Eastwood mesmo, assim, é massa mesmo, cara. Kojak. Parece aquele bebê gigante. Ah, o bebê alienígena, cara. Meu, como é que o cara teve coragem de colocar aquela fralda, né, cara? É uma bebida, cara, que a televisão não parece. Pô, e aquele bebê lá era algum personagem que nunca apareceu também? É uma impressão minha. Ah, cara, eu não lembro dele em nenhum outro lugar, não. Ah, mas não precisava. Cara, deu medo agora. Cara, qual que foi o episódio que tinha esses do coiote aí? É. É o da cabana. Da cabana. Eles vão dormir numa cabana lá e eles aí... eles fazem sexo a noite toda. Tem, tem uma bobineve. Esse é outro filme, cara. As aventuras sexuais de Chaves. É o demônio. Esse do episódio da cabana aí tem uma bobineve e Homem das Naves. Ah, é verdade. Cara, uma coisa podre também que eu achei na tradução dos Chaves é quando eles resolvem colocar nome de cidade brasileira quando eles falam alguma cidade lá do El México. Guarujá, tem a Casimira de Taubaté. Presidente Prudente. Que pertinho, cara. Se eu soubesse, ia lá. Minha tia mora lá perto mesmo. Cara, mas se a gente for ver... Minha tia. Essa aqui. Putz, cara, agora... agora já tô na dúvida até. Escreveu a carta, né, cara? Se por isso seu avô apresente epístola. Não, mas... Cara, mas se a gente for ver... Epístola é uma carabina pequena, né? Mas epístola. Acho que... fica fácil de entender, porque imagina se as cidades fossem faladas igual aquela frase, como é? Tinga, Mingus, Mihuaro. Tangaramata, Mica, Rihuaro. Parangarico, Tihuaro. Parangarico, Mico, Tihuaro. Cara, olha que é isso, cara. Não, imagina. E quando o Chaves desenha Chiforímpola também. Que é uma coisa que ele mesmo inventou e que ficou igualzinho no desenho. Original. Cara, mas imagina o Bolanhos inventando essas frases, cara. Devia estar de ácido até o... Fumou um... Cheirou um quilo do saquinho do Chapatinho. O Chapatinho era o traficante. Cara, outra coisa também maravilhosa. Ele não soltava o saquinho. Eu também não gosto de soltar. Uma coisa que é foda, cara, que o politicamente correto matou o humor, né, hoje em dia. Você pega no Chaves, cara, seu Madruga fumava, cara. Espancava a molecada. Espancava a molecada, fumava, era um vagabundo. Tinha arma em casa, cara. Tinha tatuagem. Tatuagem de marinheiro. Isso. O cara não seria. Ia virar a escolinha do professor Raimundo. Né? Não tem um episódio que a tatuagem dele lá, não sei se é no Chaves ou se é no. No Chapolin. Que. Tem uma âncora, né? Tem o que é um desenho de um navio ou não? Navio. É na mesma, eu acho. Isso, é na mesma, né? Que esse navio afunda, cara. Não, esse daí é quando ele interpreta aquele pirata lá. O Alma Negra. Acho que é o Alma Negra, né? Alma Negra. Ô, cara, clássica, hein? Cara. É quando... personagem lá interpretado pelo Vilagrão tenta encontrar o tesouro que o tataravô dele deixou. São 14 tatás. Por falar em contas, o Fernando calculou, cara, quantos meses de aluguel o seu Madruga devia, cara, mas eu acho que ele nem lembra mais. Vou tentar fazer a conta de novo, cara. Se analisar ali, a vila é uma coisa bem tosca, mal cuidada. Aliás, o proprietário nosso aí é um merda, né, cara? Não dava bosta nenhum lugar. Mas tudo bem. Vamos pôr ali um aluguel de uns R$200. Mais uns 150 de condomínio. Apesar que ele só teve aluguel, mas devia ter um condomínio também. 14 meses. Área de lazer, né, cara? Tinha que pagar, né? Vamos lá, 14 meses. Eu cheguei na ponta. Por 350. Ponte era de lazer. No pátio 2, né? 10 meses dá 3 dias. 4 meses dá... 12, 14, 400. 400 reais, cara. Eu acho que a gente vai fazer um bingo, alguma coisa, pra pagar esses 14 meses de aluguel. Que dá pra juntar essa grana numa boa. Dá, né, cara? Pô, se o seu Madruga vendesse o violão dele, já dava pra pagar um aluguel. Ó. Opa! Pô, mas você falou em estatística, você quer ver um negócio louco mesmo? O Bolanes escreve faz 43 anos. Ele acumulou nesses 43 anos 60 mil folhas escritas, que equivale a 2 milhões e 400 linhas e aproximadamente 168 milhões de letras que o cara já escreveu. Cara, nem pra comprar um Mac na época, né, cara? Eu acho que no Catecismo eu escrevi mais que ele, cara. Isso é brincadeira. Era nem pra ter um Maczinho que esse tempo já tinha, né? Eita. Já tinha. Final, né? Esses caras que escrevem geralmente vão escrever na mão, 74, né? 74, assim, não, 78, né? Primeiro Mac, não? 28, eu acho. É, então ele fez bem não ter comprado. Eu gosto de McDonald's também. É, disso vocês estão falando, né? É McDonald's. Ó, falando nisso aí, sem querer fugir do assunto, mas saiu aí umas... E não é jabá isso, cara, porque eu gosto de Star Wars, tá? Uhum. Saiu... Uhum. Né, uns brinquedinhos aí do McLunch Feliz, até que enfim saiu coisa que preste, né, cara? Star Wars, cara, maravilhoso. Eu recomendo, se você gosta daqueles cachorrinhos que mexem na cabeça. Tem um Darth Vader. Você é um idiota, se você gosta de... Mas tem o Darth Vader, o Yoda, o Anakin. Chewbacca! Azar, o Chewbacca. Tem o Ewok, tem tudo pra todo mundo, cara. É uma maravilha esse filme. Só não tem o R2-D2, mas tem o C3PO. Não, mas eu vi um Star Bibinha, cara. Verdade, é o mais idiota. É o quê? C3PO, cara, ele é muito chato. Ah, é. Olha o nome dele também, C3PO. Você queria que ele fosse o quê, cara? Você queria que ele fosse o R2-D2, né? D2, entendeu? D2! D2, D2! Péssima. Vale a pena, então, você compra o seu Darth Vader, compra a fita do papasso, que cola o seu Darth Vader cachorrinho e mexe a cabeça no painel, no painel do seu carro. Você pode achar que tá na Estrela da Morte. Nossa, cara. Oh. Ainda respira ainda o bicho, hein? Ah, é, ainda faz barulhinho, cara. Ele faz, quero brincar com você. Quero brincar, quero brincar. Darth Vader é seu amigo, Darth Vader é seu amigo. O lutador de Street Fighter Zangief foi encontrado morto em seu apartamento pela polícia nessa madrugada de sábado para domingo. O Ciclone Vermelho, como era conhecido, sempre se caracterizou pela sua lentidão e ineficácia no combate a longa distância. A polícia suspeita de overdose por uso de um composto super hipertrófico ainda desconhecido à base de urânio e testosterona geneticamente modificada. Porém, a hipótese de assassinato não foi completamente descartada, pois, segundo os vizinhos, Zangief mantinha um caso secreto de zoomossexualismo passivo com um urso kodiak siberiano conhecido como Banco. O corpo de Zangief não coube em um caixão convencional e os outros Street Fighter farão uma luta beneficente para arrecadar fundos necessários para a confecção do caixão apropriado. Zangief era solteiro e não deixou filho. Como a gente falou, o Chapolin era um inseto aí, um gafanhoto, cara, que a galera comia frito. Eu lembro que uma vez eu vi um restaurante lá no México, né, num documentário qualquer aí, eu vi um documentário que mostrava, cara, a galera comia vermes assim, numa... Gostoso! Jogava uns vermezinhos na chapa, assim, igual... Chapa de lanche. Olha, olha, olha só. Frito pode. Não, jogava lá, dava aquela chapuletada assim, né, e colocava numa massa tipo de Beirute, assim, cara. É aí que vem o nome, Chapolin, cara. e a galera comia, assim, até cair uns vermes de lá. Nossa, cara. Na boa, deu... Isso dá nojinho, cara. Cara, mas deu vontade, vi. Eu acho que encarar a proteína, cara. A proteína no cacete, cara. Vai comer picanha, carne, picanha. Né? Também tem. Vai comer ovo de proteína. Não, cara, dependendo. De cachorro também tem e não é nojento, assim. Não, cara, dependendo da hora aí, time is money. Oh yeah. Mr. Sun, cara. Tô falando que Super seu madruga Sun. Cara. Super Sun, cara. Seu Madruga, cara. Seu Madruga. Dom Ramon. O cara era o Valdez, cara. É o cara. Qual que é o episódio do Pepe, tirei a vela, cara? Pepe! Já tirei a vela. Esse aí é o do Fausto, é? Esse episódio? Que ele faz o pacto com... Não. Que fazia troca de personalidade. Isso. Não lembrava. Coloca assim. O Barriga. O Barriga, né? Com a voz da Dona Florinda. Dona Florinda com a voz do Barriga, muito bom também. Cara, verdade. Não lembrava desse episódio. Nossa, o seu Barriga ficou uma mocinha, cara. Corpinho da hora. Aí quem que. Eu lembro que teve um que ficou com uma personalidade de cachorro. Foi o próprio cientista, não foi? Ou foi o Chapolin? Cara, eu... Usava o abajur, né? Era dois abajur ligados que mudava a personalidade. Era a máquina super moderna e tal. Era Bolanhos tosco. Era o cara das máquinas mirabolantes. Tosquices mirabolantes. Não, menino, basta ter dois abajur. É isso, cara. Caixa de isopor. Tá feito, cara. É uma tinta cinza, né? Aquela tinta cinza escuro. Cinza, né? Rato. É. Rato, forma lápis de tinta cinza rato. Vocês lembram do episódio do extrato de energia volátil também? Clássico. É um clássico. Extrato de energia volátil. Não é para iniciantes. Diz que na 25 de março você acha para vender até hoje. Eu lembro que, olha, cara, até hoje eu dou risada de coisas idiotas mesmo, né? É normal. Mas, se eu não me engano, acho que é no episódio do extrato de energia volátil que o Chapolin toma. Aí ele levanta o sofá, acho que com um ou dois dedos, não sei. Uhum. Ele dá um assoprão, cara. O sofá parece que vai atravessar a tela, cara. Mas, cara, a hora que eu olhei aquilo, cara, meu, quase chorei de dar risada, cara. E os efeitos também eram de primeira, né? Ah, é. O chroma aqui é maravilhoso. Você vê o sofá com aquele contorno verde, assim, em volta, ninguém sabe porquê. Brilhante. Acho que ele tá radioativo. Alguma coisa de metal, fica aquela marca na tela, assim. É verdade. Você ficava vendo um mês na TV, a marca. É. Nossa, aquelas... Quando, né, era mesmo personagem, igual o Seu Barriga e o Nhonho junto, assim, era muito feio, cara. Muito, mas era muito gravado de lado. Então, a gente tava falando ontem, eu e o Fernando, como que arrumaram dois personagens tão parecidos? Tão parecidos, né, cara? Pra fazer pai e filho. Nossa. Verdade, né, cara? Nossa, que o Barriga e o igualzinho, é, cara. Genial. Nossa, cara, é muito bom. Certeza que ele mandou clonar, cara. É, ou era o Bolanhas, né? O Televisa mandou. Mundo, cara. Bolanhas, filho. Ou era fantasma, porque só um tinha sombra, né, cara? Era um negócio meio esquisito. Era um vampiro. Certeza que o outro não tinha sombra nem reflexo. É. Maldita Televisa, cara. Televisa fez milagres pela gente. Televisa é a Globo. Televisa fabricou monstros, cara. Dizem. Tava ali rola. Cara, qual que é o episódio que o personagem lá, eu acho que é o Ramon que faz lá, que ele fica gritando, Batman! O Chapolin só faz cagada e o cara fica apavorado e começa a chamar, Batman! Superman! Mickey Mouse! Cara, e o carro do seu Barriga, cara... Era uma Brasília amarela. Cara, amarela. Nova. Fechava uma porta e abria outra. Nossa, cara. Nina. Mas tem um episódio que parece que ela é branca também. Não. Não é o que eles. Eu lembro dela amarela. Eles lavam o carro, a Brasília é amarela. Amarela. E zerinho. A não ser que eles lavam tanto que saia tinta. Até desbotar. Pra Acapulco eles vão do quê? De Brasília. Ah, mas é tipo um carro esquisito lá. Parece um Gurgel mexicano. Nossa, cara. Não é Brasília, não. É Cidade del México. Boa pergunta, cara. Eles vão de roupa de banho, né? Pra lá. Pra boa, e é boa a pergunta aí. Eu acho, eu tenho certeza não, mas eu acho que é assim que eles vão. Mas se Madruga não vai pra Acapulco, Acapulco vem até Madruga. Não, seu Barriga pagou seu, pra todo mundo. Não, seu Madruga ganhou, a Chiquinha ganhou no bilhete lá, no bilhete premiado e... Seu Madruga ganhou e ainda falou, quem que eu vou levar? Era pra duas pessoas. É a Chiquinha com lágrimas nos olhos. Só olhou pra ele e ele... Claro que é você, né, filhinha? Tava brincando. Tava. Deixa a Glória aparecer lá naquela hora, bicho. Você vai. Era você. Você vai ficar dentro do barril, isso. Ela vai dormir no barril. Já. Mas como nem tudo são flores, né, cara? E como ninguém é eterno a não ser aí os diamantes. E o Highlander. E o... O Silvio Santos. É. E o Bolanhos. A Hebe. Tá bom. E o marido da Naná também. O marido da Naná. 76 anos. Fazendo as contas, eu já tenho 60 e pouco. Eu não sei fazer conta. Fala aí, Lazareto. Houve algumas mortes aí, né, cara? Não no programa, mas alguns personagens, né, bateram com as 10. Durante aí, as né, gravações. Não, parece foi. Poltergeist. Caiu um aero... Mas seu Madruga foi substituído por um chimpanzé reumático, cara. Por falar em chimpanzé reumático, cara, já cortamos o assunto. É. Por falar em chimpanzé reumático, cara, como seria o leite de burra, cara? Nossa. Leite com gesso. É o pop. Esse é o mesmo esquema pra rebocar uma casa. Mas fala aí, alemão. Fala aí das mortes aí, cara. Tem um boato que morreu todo mundo num acidente de avião, mas falado, é mentira, é mentira. Calúnia, não é verdade, calúnia. Para meu dedo. Só quem morreu foi a Bruxa do 71, o Godines, o seu Madruga e o Jaiminho. Jaiminho, cara. É, o carteiro. Aquele tanga mandato. É que eu prefiro evitar a fadiga. Ah, deixa eu falar da festinha, perna. Que a Renata fez. Ah, é. E teve uma história aí, cara, que o alemão teve uma festa surpresa aí que tem a ver com o Chaves. Fala aí, alemão. Minha mulher, sabendo o fã que sou de Chaves, uma vez fez uma festa surpresa pra mim e falou... Que era a festa de uma outra pessoa, uma festa a fantasia, e falou, você tem que ir de Chaves e tal. Aí beleza, eu fui de Chaves, quando eu cheguei no lugar, era a festa pra mim e era a vila, a festa era a vila do Chaves, cara. Além de ver o alemão de Chaves, cara, foi minha mulher, de né? Ladrão. Não. Todo mundo da festa, né? Eu e minha mulher, a gente foi pra... Pra festa. Pouco. Não. Prudente. Taubaté. A gente foi pra festa do alemão, cara, e assim, a gente não teve tempo de fazer uma fantasia massa e tal, então eu arrumei uma máscara, né, muito das bonitas, né, cara? Uma máscara aí de um bicho aí das trevas aí. E aí, cara, a gente chegou lá e tal, eu só com uma calça jeans e camiseta e essa máscara, cara, e a galera toda assim, né? Fadinhas, caçadores da floresta. Hobbit. Todo mundo de São Paulino. Personagens do Mortal Kombat, cara. Aí eu falei, ah, também vou esculachar, cara. A molecada começou a passar perto de mim, cara, e parava e ficava olhando assim, encarando. Olhando, falei, vou assustar essa molecada, mano. Vai, moleque! Pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Só sem fofu! Oh, eu lembro que teve uma criança que chorou, cara, mas aquilo... Morreu uma criança, inclusive. Aquilo me deu um prazer enorme. Me pegou e levou pra dentro da porta. Agora eu lembro se você tem um filho também. Um dia um filho da puta vai fazer isso com ele, cara. O triste nessa festa aí é que eu, como todo bom míope, né? Também como todo bom míope, cara. Inclusive o Fernando tá aqui de óculos. Gente, eu como. Eu cheguei, tava escuro e era a peça de outra pessoa pra mim, né? Não a minha. Eu cheguei lá e, não, pra mim, todo mundo tava fantasiado, não via ninguém mesmo, era míope. E sou ainda, com muito orgulho. E aí eu vi, comecei a olhar e todo mundo olhando pra mim. Eu comecei a ver minha mãe e falei: o que, que minha mãe tá fazendo na festa da outra pessoa, meu? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vi meu pai e falei: putz, minha mãe trouxe meu pai ainda, cara. Quando eu fui ver, o cara que operava o som era meu irmão. Eu falei, nem sabia que ele tava fazendo o bico aqui de DJ. Nossa, cara, o alemão é isso, inocência, né, cara? Não, minha inocência não, minha cegueira, pô. Isso me faz lembrar um episódio dos filmes de terror do Chaves, hein? Nossa, verdade, cara. Então eu tenho, sim. A Chiquinha era a única que não tinha medo, cara. Olha, a Chiquinha contando história pro Chaves, falando, e lá vem ele, está chegando. O monstro tá chegando. Aí o Kiko chega atrás, mamãe! E o Chaves. Cara, o que que o Chaves tem que, porra, meu, nossa geração toda, assim, eu acho que tirando o Vinícius, cara, que não pôde estar aqui hoje. Ele nem veio, não pôde não, ele tá em Marília, só que não veio, que ele não gosta do Chaves com Z. Não gosta de... Que é o Chaves lá da Venezuela. É, o Hugo Chaves. Tirando o Vinícius, cara, eu não conheço mais ninguém que não goste de o Chaves, Bart. Cara. É? Por é isso que ele não veio, cara, também. Não gosta. O Bart, ele, inclusive, ele se mudou pra Nova Zelândia. Não ter participado dessa merda. Sobre o Chaves. Ficou caro essa fuga. Mas todo mundo, assim, cara, tirando o Vinícius e o Bart, cara, né? Tirando os dois alienígenas aí, todo mundo gosta. Eu fui educado praticamente a base do Chaves. Tudo que eu sei sobre a vida hoje. Cascudo, do Chaves. Eu devo ao Roberto Bolanes, cara. É, cara. E a Televisa. Claro, a Televisa. São a mesma pessoa. É, por isso que a gente não tem aquele coração vingativo, né, cara? Vendo aí as falas do seu Madruga, né? Vingança. Madruga não se vingava, entendeu? Na vingança o nunca é plena. Sabe disso. Mata a alma e a envenena. É, na verdade, o seu Madruga, pô, imagina. O filho da puta de um moleque vestido de marinheiro. Todo santo dia, cara. Maldita almofadinha, né? Sem fazer nada, né? Ficava gentalha, empurrava o filho da puta ainda, né, cara? Aliás, outra coisa que eu aprendi com o Chaves é que mancha de banana demora anos pra sair, cara. Da camiseta. Tinha uma camiseta só, né? É, mano, mas podia ter lavado, mas lavado não saiu, né? Lavado lá naquele. A marca de ovo também, quando quebra o ovo na cara. Também demora muito tempo pra sair. Os caras deviam gravar 5, 6 episódios por dia, né? Porque a mancha tava lá ainda, né? Nossa, lá, e podia lavar lá naquela fonte do segundo pátio, né, cara? Verdade. Onde a Chiquinha deu o balão neles lá, né? Com as moedas, né? Com moedas, é verdade. E era ali também que se fabricava o leite de burro, né? Também era gesso. Leite de burro. Tinha um terceiro pátio? Reza a lenda que tem um terceiro pátio. Tem uma hora que mostra o pessoal saindo do primeiro pátio, né, pro segundo, que filma assim, meio de ladinho. Dá pra ver um corredor que dizem que vai pro terceiro pátio. Mas isso é mais uma lenda que gira em torno. Tem uma minha que morou no terceiro pátio. Ah, tá. E ela é uma lenda também. É uma lenda, é. Diz que ela é muito animada, o terceiro pátio. Que nome estranho, uma lenda, né? É, porque tem outra lenda também, né? O nome do Chaves, né, cara? Ninguém sabe, né? Ele sempre fala assim, Chaves do 8, porque eu morava ali no 8 ali, mas meu nome verdadeiro é... É porque a tradução é porque parecia fumaça preta, né, cara? Nossa. Engolia todo mundo. Porque no México é Chavo, é uma tradução pra garoto, né? Criança. Então é criança do 8. Mais uma. Curiosidade? Eu sabia disso também. É verdade, cara. É ridículo, imagina se tá na tradução fosse... Ô, garotinho, vem aqui. Oi, garotinho do Rui. Ô, Pimpolho. Criança. Vem, vem, chega mais. Garoto do oito. Chega junto. Cai dentro. Essa lenda também que o... Que... Essa lenda que o Matt Groening lá, o... Matt Groening. O criador dos Simpsons lá e Futurama e outras coisas. Futurama é foda, cara. Dizem que ele era fã do Bolanhos, já ia falar Golanhos. Do Bolanhos, e ele tem até aquele personagem, o Homem-Abelha lá do Simpsons. O abelhão, cara. Que é o... mexicano. Que é baseado totalmente no Chapolin. Vigilante mexicano. Vigilante. O abelhão. Tá, e ele mexicano. É mexicano, ó. E é, tem anteninha e tal, e é um inseto também. Ai, meu estômago! Mas isso é só mais uma lenda do Chaves. Isso. É isso aí, espero que você tenha gostado aí, né, desse episódio falando de Chaves. Tem muita coisa pra ser falada ainda, mas nós não somos nenhum aí expert no assunto, né? Era só fazer mesmo um bate-papo aí. Aguenta mais um pouquinho aí que vai ter a surpresa da... Queria agradecer a todos e pedir aí que a galera poste lá os comentários a respeito deste episódio. E qualquer dúvida, sugestão aí, o e-mail é email@toscochanchada.com e é só. Pessoal, é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer ao minha... Pode não falar, é hoje. Tchau. Tá bom, seu Bruno. Eu queria agradecer a... Televisa. A Televisa. Queria agradecer ao meu amigo Roberto Bolanhos, Televisa, Carlos Vidagrã, Ramon Valdez e Silvio Santos, Ed Camargo, que maravilha, Décio Pitini e Wagner Montes. Mancada, hein, Wagner Montes. Mancada, você deu comigo, cara. Mas eu gosto de você. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, outro pra Sasha... E outro pra você. É isso aí. Pera aí que ainda tem o piscete. É isso aí. Ô, da poltrona. Eu queria agradecer a mais essa vitória. Juntos estaremos lá no dia 15 de outubro. Junto à Unicef. Conseguimos arrecadar R$53 aqui. Já dá pra pagar a hospedagem do site. É isso aí, Piscite. Até a próxima. Você vai. É isso aí, comprometido, né? A gente vai agora para a surpresa. Surpresa! Sua vez, maestro!